hoje é só pensar em futebol. Mas tem que tomar cuidado pro piu-piu não ficar mal. Over shoulder, bola gato, ela mexe bem legal. Faz um serviço completo, um tratamento especial. O meu pai já me dizia, quem come as veias ganha as boas. Toma banho bem juntinho, passa passe em sabor. Começou emocionada, alisando a minha boneca. Essa japonesa tá tirando uma soneca. Se broxar com a garota é motivo de deboche. Esse é o rap de ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce. A geral tira uma ficha e essa gata tá molhada. E o seu passarinho pra variar deu uma dobrada. Te liga, meu amigo, no conselho que eu vou dar. Quando bota a camisinha é pra não arrebentar. Quando a mina é tesuda, você tem que segurar. Pode ler uma revista, o que vale é não gozar. Começou emocionada, alisando a minha boneca. Essa japonesa tá tirando uma soneca. Se broxar com a garota é motivo de deboche. Esse é o rap de ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Bota, tira, tira, bota. Entra, sai, vai e vem. Entra seco, sai molhado. De ladinho dá também. Beijo na boca é coisa do passado. A onda do momento é o namoro depravado. Bota, tira, tira, bota. Entra, sai, vai e vem. Entra seco, sai molhado. De ladinho dá também. Beijo na boca é coisa do passado. A onda do momento é o namoro depravado. Com a garota é motivo de deboche. Esse é o rap de ejaculação precoce. Repito, repito. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce.